Ouvido externo. ouvidoexterno.blogspot.com. nosso fado. Sobrevoa as nossas cabeças, paira sobre nossas nucas, enquanto uma humildade miudinha tem chovido. Chuva molha parvos, diz o ego cambalido, e não há parvo maior do que eu. Como é que a música portuguesa há de gostar dela própria? Sempre a mesma velha canção, o nosso fado. A única saudade que sinto é da desgarrada. Coisa, né? Não sei, o que queres que eu te diga? Eu amo

ambas pelo longo cativeiro. Viram uma noutra a salvação, mas logo cai por terra a ilusão. O amor a horas certas tem o mesmo cheiro. O tédio traz repetição, visita habitual à gaja do costume. O marido estava fora, a mesma roupa, o tal perfume. Há anos se consome brando o mesmo lume. Visita curta nunca se demora. Ouvido externo. Esquece tudo que te disse. Leva as promessas que fiz. Manter este amor. Não ter bíceps ou tríceps. Exagerei nos glícidos em misturas ou pepsis. Como é que se diz? O vinho é em bis. Tabaco no afis. Não curto o creme disto, mas ela passou o visto. Eu pago, eu insisto. Ela diz eu não preciso. Basto eu para indeciso. Naquela até estou liso. E eu digo o teu olhar é tão bonito. E eu tenho um sonho de pequenino. Ofereci-te uma colónia. Já fomos a Santa Apolónia. Quem é que vai, quem é que vai ao Califórnia? Vou-te levar, vou-te levar ao Califórnia. Quem é que vai ao Califórnia? Quero sair daqui para fora. Quem é que vai ao Califórnia? Vou-te levar ao Califórnia. Quem é que vai ao Califórnia? Quero sair daqui para fora. E eu disse: quero sair daqui para fora. Quero sair. Como estamos de guita, como estamos de vida. Se não vamos em dívida, praça da avenida. Carro no paralelo low, mesmo a Impala. Se trepida mais vomita e vamos ter tarifa à pala. Volta atrás para buscá-la, trip de alma. Vaga vou subindo com a minha calma. Fazemo-lo ali na sala de pirraça, só para mostrar a minha raça. Tatuas a caneta no meu braço, uma tribal, animal sexual. Pela música tô no Motel California, tô na pensão da Praça da República. Quem é que vai ao California? Vou-te levar ao California. Quem é que vai ao California? Quero sair daqui para fora. Quem é que vai ao California? Vou-te levar ao California. Quem é que vai ao California? Quero sair daqui para fora. Quem é que vai ao California? Vou-te levar ao California. Quem é que vai ao California? Quero sair daqui para fora. E eu disse, quero sair. ouvidoexterno.blogspot.com. Avalanche no teu centro, avalanche no teu colo, avalanche na tua curva, avalanche no teu peito, avalanche.

Ouvido externo. Os teus dedos. A senhora da portagem para o céu fez-se ouvir uma moeda pelo mal que cometeu para entrar aqui. Não quero não ir para o céu. Não parou para ver que o tempo galga a correr, fez-se crer não ter vontade de crescer. Depois fez-se crer ter vontade de viver. E agora vou partir. Para uma notícia de última hora. Um acidente na estrada proibida vitimou um homem de 32 anos. As causas do acidente estão por apurar, mas ao que tudo indica, deveu-se ao profundo estado de melancolia em que o mesmo se encontrava. Para trás, deixa mulher e 4 filhos. Eu não fiz mal, nem fiz bem. Não fui tudo, não sou ninguém. O que te devo lá embaixo paguei. Porque pagar a ti também? Eu não quero não ir para o céu. as melodias que cantei ao ouvir desejos que formulei por nós. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Mais triste quando se desfaz. ouvidoexterno.blogspot.com. A verdade é uma coisa qualquer, faça aquilo que fizer. O rio que separa do frio, tarde a nada vai secar. Os sapatos que hoje pôs para correr não ajudam o andar. Mais o dia que a verdade fosse a verdade e que se ouvisse quem quiser falar. Que se ouvisse quem quiser falar. Que se ouvisse quem parecia escritores. Mas hoje que isto era essa branda, a decorar a ferida ao sol, no claro escuro da varanda. E só depois, para já depois, ao certo, me fiz ao corpo teu por perto, ouvindo o texto muito ao longe, escrevinhando o sol batores, cartas de amor como o sol manda. Vermelha caixa a se pintar, destinatária desmaiada, na virtualidade certa. Ao sol, no claro escuro da varanda.